Prisionero do passado. Eu tenho um rótulo na testa, presidiário. Prisioneiro do passado. Eu tenho um rótulo na testa, presidiário. Prisioneiro do passado. Eu tenho um rótulo na testa, presidiário.